nessas leve uma mina. Começou pela ida da aceitação, pelo grupo jovem ativo, vivendo pelo mudão. Quem vá fora no baile funk de chava pela viela, estica numa paulista, pô pai cachimbo de pedra. Sabe, tava suave, um baseado à tarde, pra dar um stop da realidade. Curti uma viagem, até tinha o controle, com a brisa tão sem graça. Logo o tempo se passava, e a mente então mandava algo mais louco. Sabe, o prensa desce em qualidade, quando a mente acostuma, altera a quantidade. Demorou pra tá na porta de biqueira, isso. Torcendo pra dar sorte e a servida vinda pura. Vendendo seus artigos pra sustentar o vício. No começo era hobby, hoje para é difícil. Quando não vale a desculpa pra abrir o apetite, pra criar letra de rap, pra pagar de John Smith. Tava lá, né? Com a lata amassada em um isqueiro, unha grande, barba grossa, o tempo sem cortar o cabelo. A onda te acalma, relaxa o pensamento. Na volta da realidade, truta é só lamento. Querem fugir daqui, pois não controla o movimento. E os conselhos de parar já não convence o fixamento. Viu na TV que o Andreas foi internado. Cada um carrega o peso. Imagina aquele fardo sem política de reabilitação. É presa fácil. O julgamento é extremista. Não existe um ex-drogado. Não sente fome. A pedra interna te consome. Na pirâmide alimentada em crack do Lausanne. Focado pelo choque. Nação da Cracolândia. Sem quarto, sem sala. Uma calçada por semana. Pela criptonita. Arrisca até a vida. Da sanidade, né? Prioridade aos pinos de farinha. Tá bem feio na foto, totalmente irreconhecível. Seu pai é mais nocivo que o cachimbo radioativo. Sempre acreditando que quando quiser para. Às vezes nem repara a quantidade que se traga. É uma vida que se vai como na dança da fumaça, que se desfaz no vento e não retorna mais por nada. Bem-vindo à sanidade, melhore a sua pessoa. Viaje no refrão, que essa brisa é da boa. Nesse momento eu tô entrando na sua brisa, pedindo pra parar e resgatar a sua vida. Aproveita mais um dia, um abraço da família. Viaje nos embalos desse som da apologia. Nesse momento eu tô entrando na sua brisa, pedindo pra parar e resgatar a sua vida. Aproveita mais um dia, um abraço da família. Viaje nos embalos desse som da apologia.